quis levar, quem levou pro fim? Um deus do mar que outro deus matou, e pescar pescou, mas quem não voltou? Morreu João, João do mar, deus quem quis levar, quem levou pro fim? Um deus do mar que outro deus matou, e pescar pescou, mas quem não voltou? Oh. Amanheceu, azul do mar trouxe então um deus de sal com um peixe na mão. Ela entendeu, olhou João e o abraçou, e nos teus olhos o sol mais brilhou. Dizem que um peixe de prata brigou demais pra não morrer. João lutou, barco virou, mar levou, mas pra João era irmão, era o céu, era o pão. Morreu João, João do mar, deus quem quis levar, quem levou pro fim? Deus do mar que outro deus matou, e pescar pescou, mas quem não voltou? Morreu João, João do mar, deus quem quis levar, quem levou pro fim? Deus do mar que outro deus matou, e pescar pescou, mas quem não voltou? Quem não voltou? Morreu João, João do mar. Deus...